dia. Uau, uau, uau, uau. Dois cães diferentes na minha garagem. Que debeque entrou. Vários carros diferentes na minha garagem. Ela me olha querendo sacanagem. A bunda dela deve ser uma miragem. Minha banca dispara e domina a cidade. Joga sua bunda pro alto, que hoje eu tomei de assalto. Ela só quer dar um rolê na minha Mercedes Benz, Benz. Eu e você a noite inteira empilhando meu dinheiro e contando só nota de 100. Nota de 100. Eu e minha gangue no comando, eu já me sinto bem, bem. Eu tô contando malote, cê tá contando com a sorte. Eu sempre trampei até o osso pra ter ice no pescoço, eu nunca quis os holofotes. Nunca quis os holofotes. Vários carros diferentes na minha garagem. Ela me olha querendo sacanagem. A bunda dela deve ser uma miragem. Minha banca dispara e domina a cidade. Vários carros diferentes na minha garagem. Ela me olha querendo sacanagem. A bunda dela deve ser uma miragem. Minha banca dispara e domina a cidade. Deve ser uma miragem. Eu nem acredito que eu tô rico. Há 10 anos atrás da batalha da aldeia, hoje vivendo meu sonho, eu sempre lutei pra isso. Esse é meu início, início. Eu fazendo hit já tá virando um vício. Hit virou vício. Foco, força, fé. Jordan no meu pé, yeah. Jordan no meu pé, tudo que ela quer. Ela joga a bunda se jogando no swag. Também quer meu flex, flex. Vários carros diferentes na minha garagem. Ela me olha querendo sacanagem. A bunda dela deve ser uma miragem. Minha banca dispara e domina a cidade. Vários carros.